existiriam pedras. Errou, você não é de aço. Nem todas as portas são abertas, inclusive a porta do seu quarto. Tranque ela aí com o seu pai, converse e fala com Deus o que te causa medo.